Essa já faz parte do repertório. Nota 10, Ricardo Oscar ao vivo. Simbora. Chama aí pra dançar, pra dançar. Como o sol, teu abraço quente ao meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Cujo que custar, te espero. Quando eu te encontrar, só quero paz e a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou querer sempre ter você, amor. Ao meu lado, seja onde for, tudo que você sente ao me ver, também sinto amor como você, e o resto só tem prazer. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Com você é especial, falsa vira carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. E nossa mão pede bis, nota morre sem raiz. E bom mesmo é amar e ser feliz. Portal do Arrocha. Exatamente como o sol, teu abraço quente ao meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Custe o que custar, te espero. Quando eu te encontrar, só quero paz e a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou querer sempre ter você, amor. Ao meu lado, seja onde for, tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. E o resto só tempo vai dizer. Quero ouvir. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Com você é especial, nossa vira carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Se tu quer me ter, tu vai me ter, eu também tô como você. E nosso amor pede bis, nota morre sem raiz. E bom mesmo é amar e ser feliz. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Com você é especial, falsa vira carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter, eu também tô com você. E nosso amor pede bis, planta morre sem raiz. E bom mesmo é amar.